se em algum lugar do mundo existe gente que é destino, o encontro é lindo por ser simplesmente encontro. E quem se fecha não se acha, enxerga só a solidão. Do mundo existe a oferta e a procura, e se confundem pelas curvas companheiras. Existe gente que é mais gente por ter a força do perdão. Em algum lugar do mundo, nesse instante passa um fusca, um encontra e outro perde o amor que a gente busca. Eu quero ver é quem desata aquele nó que não tem ponta. Aqui a morte nos amarra sem saber, pois em qualquer lugar do mundo só uma coisa a gente vê, é que a pior morte que existe é se viver inutilmente. É que a pior morte que existe é se viver inutilmente.